pai seria um rei, mas morreu. E eu fiquei sozinho, sem ter pra onde ir. Foi que alguém... Muito bem, meus queridos irmãos, o programa Manhã com Cristo está chegando ao ponto final. São 6 horas e 59 minutinhos. Queremos agradecer ao nosso Deus, agradecer você que esteve aí, a paciência de estar conosco até agora, ouvindo os melhores louvores, as melhores canções evangélicas, né, para a sua vida, para te abençoar. E eu aqui, só agradecer a cada um de vocês, muito obrigado. Queremos abraçar aqui rapidamente aqui na Casa Pastoral, nosso pastor presidente, Edilson Chaves, a nossa missionária Ani, a Esli, Rafinha, Matheus, também na Casa Missionária. Quero abraçar minha esposa Erlane, os meus filhos, a Débora, Josias Matheus, Pedrinho, que Deus continue nos abençoando, dando graça para nós prosseguirmos em nossa trajetória. Tá aí prometendo voltar aqui na próxima quarta-feira, se assim o nosso Deus nos permitir. Tchau, tchau, fique com Deus em nome de Jesus. Tchau! Nasci pra ser herdeiro, mas isso não aconteceu. Vivi como um mendigo, um plebeu. Mas minha história não vai terminar assim. Eu não sabia que o rei gosta de mim. Paraíba. Se liga nos preços. Fogão 4 bocas, 10 de 62,90 sem juros. Lavadora 20 quilos, 10 de 67,90 sem juros. Refrigerador 260 litros, 10 de 259,90 sem juros. Ofertas explosivas em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Com entrega grátis. Vem comprar barato na Explosão de Preço Baixo Paraíba. Qualidade que a gente gosta. Novo Lar é nossa loja. Tem variedade, preço baixo e atendimento. Vem pra Novo Lar, não perca tempo. Sei que o menor preço aqui é garantido. Nosso negócio é de amigo pra amigo. Vai construir ou reformar? Novo Lar é seu lugar. A qualidade

Sistema Bradesco. Pesquise, compare e comprove. Ninguém vende mais barato. Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Tá em todo lugar, perto de casa ou no celular. O atendimento é mil, quem comprou sorriu. Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Cerâmica Pavão, o melhor tijolo da região. Pensou em construir, ampliar ou reformar? Lembre-se da gente. Temos o melhor tijolo da região. Vendemos a grosso e a varejo com o melhor atendimento da cidade. E os melhores preços. Visite-nos e comprove. Rua do Sol, Povoado Josias. Ligue ou chame no zap 991-49-1326 e faça o melhor negócio. Cerâmica Pavão, Rua do Sol, Josias, agradece de já. Pavão, um amigo de sempre. Atenção Zedoca e região. A caravana Fome e Sede de Justiça está chegando nos dias 30 e 31 de agosto com uma grande ação social. Serão diversos serviços e atendimentos gratuitos para toda a família. Multirão de catarata e pterígio. Atendimentos de saúde da mulher. Consultas com especialistas. Exames médicos. Espaço de saúde do homem. Atendimento odontológico. Consultas com oftalmologistas. E escolha da armação de óculos. Atendimento com psicólogos e psiquiatras. Orientação jurídica. Negociação de débitos de energia. Recreação infantil. Atendimento para gestantes. E muitos outros serviços. Para mais informações, siga o Instagram, @caravanafomesededejustiça, ou tire suas dúvidas pelo WhatsApp 989-8550-1717. E prepare-se para uma noite de louvor e adoração, com a presença confirmada da cantora Valesca Maissa. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Um dos maiores nomes da música evangélica do Brasil será na sexta-feira, dia 30 de agosto, na Cruzada Fome e Sede de Justiça. Você e sua família são nossos convidados especiais. Caravana Fome e Sede de Justiça, dias 30 e 31 de agosto, na cidade de Zedoca. Realização, Igrejas Evangélicas e FECMA. Apoio, Senadora Elisiane Gama, Governo do Estado e Prefeitura de Zedoca. Identificação. Você está ouvindo o som que ressoa a cidadania. ZYX 204 em 87,9 MHz. Rádio Difusora Comunitária, a rádio da comunidade. Primeiro lugar em todo lugar. Uma emissora da Associação de Difusão Comunitária do Povoado Josias, município de Zedoca, Maranhão. Com muita informação para toda a família. Preste atenção, vamos juntos escutar o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva a vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças tenham vida em abundância. A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade. Pastoral da Criança. Alô, Brasil! Está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança. Olá, amigo ouvinte! Que bom estarmos juntos mais uma vez. Obrigada pela sua companhia. No programa de hoje, nós queremos recordar a doutora Zilda Arns Neumann, médica pediatra e sanitarista, que iniciou a Pastoral da Criança com o objetivo de trazer mais vida e esperança a tanta gente. Essa é uma homenagem a Zilda Arns, fundadora da Pastoral da Criança. Zilda, Zilda, Zilda, pastoreando o povo inteiro. Zilda, Zilda, Zilda, seu trabalho não morreu. Zilda, Zilda, Zilda, na Pastoral da Criança. Zilda, Zilda, Zilda, semeando esperança. Homens e mulheres na história da humanidade inspiraram e continuam inspirando milhares de pessoas em diversas áreas. A doutora Zilda foi uma delas. A doutora Zilda Arns Neumann nasceu no dia 25 de agosto de 1934, em Forquilinha, no estado de Santa Catarina, e faleceu no dia 12 de janeiro de 2010, vítima do terremoto que devastou o Haiti. O programa Viva a Vida de hoje quer valorizar a memória da doutora Zilda e as ações que sustentaram a sua missão. Para conversarmos sobre a doutora Zilda, participa no programa Viva a Vida a Vânia Lúcia Ferreira Leite, coordenadora arquidiocesana da Pastoral da Criança em Brasília, Distrito Federal, que teve o privilégio de ser assessora da doutora Zilda Arns por muitos anos. Vânia, quem foi a doutora Zilda Arns Neumann? Doutora Zilda Arns Neumann foi médica, pediatra e sanitarista, mãe de 5 filhos e avó de 10 netos. Escolheu a medicina como missão e enveredou pelos caminhos da saúde pública. Seu trabalho foi fundamental para reduzir a mortalidade infantil, preparando os líderes voluntários para atuar na prevenção da desnutrição infantil. Viveu para defender e promover ações voltadas para as crianças, gestantes, pessoas idosas e povos indígenas. Ela recebeu vários prêmios e indicação, inclusive foi indicada 3 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Qual foi o contexto em que a Pastoral da Criança nasceu, Vânia? Em 1982, durante a reunião da Organização das Nações Unidas pela Paz Mundial em Genebra, Suíça, James Grant, do Unicef, perguntou ao Dom Paulo Evaristo Arns que tal se a Igreja Brasileira tivesse uma ação para reduzir a mortalidade infantil, ensinando as mães a preparar o soro oral. Dom Paulo respondeu rapidamente: sim, sim, vamos nos envolver na questão da sobrevivência infantil. Então, Dom Paulo, depois da conversa com James Grant, falou com a doutora Zilda Arns sobre o desafio que fora lançado pelo Unicef e a convidou para criar uma proposta e metodologia com o objetivo de diminuir a mortalidade infantil por meio da ação da Igreja Católica. Doutora Zilda aceitou e em 1983 a Pastoral da Criança foi fundada pela doutora Zilda e juntamente com Dom Geraldo Magela Agnello. Foi iniciada em Florestópolis, norte do Paraná, junto com os Boias Frias e com o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Vamos ouvir agora o que a própria doutora Zilda dizia sobre isso. Quando Dom Paulo Evaristo Arns, que é meu irmão, o cardeal de São Paulo, disse: olha, Zilda, eu tive uma reunião na Suíça e contou a história com James Grant, eu pensei o seguinte: parece-me que Deus está me apresentando a minha missão. Aí começamos a pensar. Dom Geraldo Magela Agnello, ele era arcebispo de Londrina e foi escolhido para me acompanhar nessa organização da Pastoral da Criança. E nós escolhemos um lema muito bonito: para que todas as crianças tenham vida e tenham vida em abundância. E qual foi a metodologia de trabalho da Pastoral da Criança? Ouçamos o que dizia a doutora Zilda sobre isso. A metodologia da Pastoral da Criança se baseia no Evangelho de São João, quando ele relata o milagre de 2 peixes e 5 pães que Jesus fez para que mais de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, ficassem satisfeitos. Então, nós procuramos também organizar a comunidade, né, identificar líderes, dar capacitação, assim, com uma mística de fé e de vida, quer dizer, promovemos a fé de forma ecumênica e a vida, quer dizer, cada vez mais aprendem sobre os cuidados com a criança desde a gestação, e depois as líderes multiplicam esse saber e a solidariedade entre famílias vizinhas para que possam promover essa articulação com o poder público para melhorar as condições, os postos de saúde, do saneamento, da vida das famílias pobres naquele município. E continuando a nossa entrevista com a Vânia, gostaria de perguntar a ela qual é o maior legado que a doutora Zilda nos deixou. Doutora Zilda Arnes nos deixou o seu exemplo de que é possível mudar o perfil de uma nação com ações, com a sua luta, seu trabalho para reunir, animar líderes voluntários que pudessem levar informações sobre saúde, educação, nutrição, paz e cidadania. Ela teve a preocupação não só de reduzir a mortalidade infantil e a desnutrição, mas também de promover a paz nas famílias e nas comunidades, por meio de atitudes de solidariedade e da partilha do saber com todas as famílias. Você está ouvindo o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança. Vânia, como a missão da doutora Zilda continua ao longo dos tempos? Em primeiro lugar, porque uniu a fé com a vida. As pessoas ajudam a pastoral da criança porque estão movidas pela mística fraterna de construir um mundo melhor, justo e humanitário, e também pela fé. A participação comunitária é o principal fator do êxito da pastoral da criança. Doutora Zilda Arnes nos deixou muitos ensinamentos que servem de inspiração até hoje. Tinha clara consciência de que a transformação da sociedade vem da base, da pequena comunidade que se organiza sem deixar, porém, de exigir do governo os seus direitos. Os líderes e coordenadores têm até hoje a doutora Zilda Arnes como um ícone de muito respeito e como uma pessoa de referência de amor pelas crianças, gestantes, famílias e indígenas. Além do trabalho humanitário, que outras facetas da doutora Zilda podemos recordar? Doutora Zilda Arnes foi conselheira nacional de saúde por 15 anos, trabalhando pelo controle social da saúde. Ela ajudou a fiscalizar, acompanhar e a monitorar as políticas públicas de saúde em diversas áreas, contribuindo para levar as demandas da população ao poder público. Zilda Arnes também atuou como conselheira no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA. Destacou-se pelo papel crucial no combate à fome e a miséria em áreas frequentemente negligenciadas pelo mundo. Doutora Zilda Arnes foi também coordenadora da Comissão Intersetorial de Saúde Indígena, contribuiu para a implantação do modelo de atenção diferenciada à saúde indígena no SUS. Desempenhou um papel importante na aprovação da Lei Arouca e foi fundamental na formulação de políticas que garantem acesso à saúde de qualidade, humanização, acolhimento e respeito às diversidades culturais de cada povo. Qual é a mensagem sobre a doutora Zilda para os dias de hoje? A doutora Zilda Arnes foi corajosa, inovadora e se comprometeu com grandes desafios. Porém, a luta não parou nela. Sua meta era salvar vidas precocemente ameaçadas pela injustiça das desigualdades sociais que marca a nossa sociedade. Ouça o que dizia a doutora Zilda sobre a pastoral da criança. Eu gostaria de dizer que eu me ajoelho, agradeço a Deus pela grande graça que me deu de poder começar uma pastoral tão importante para as crianças e para o futuro do Brasil e do mundo. Quem quer criança feliz, ver o seu filho legal, pode fazer como eu fiz sem ouvir o que diz a voz da pastoral. Que traz esperança, basta ter confiança, ela ensina a viver. E agora vamos ouvir a mensagem da Maria Inês Monteiro de Freitas, coordenadora nacional da Pastoral da Criança. O programa de hoje está recordando o testemunho de vida e missão de Dra. Zilda Arns. Para a Pastoral da Criança, ela é uma referência de trabalho e dedicação em prol da melhoria da saúde e da qualidade de vida das crianças e gestantes. O seu legado de mulher forte e decidida no enfrentamento das causas da infância será sempre uma inspiração e motivação para os líderes da Pastoral da Criança. Nós hoje continuamos firmes nessa missão, para que todas as crianças tenham vida e vida em abundância. É a Pastoral da Criança, salvando vidas. Quer ir mais, eu vamos. Quer ir mais, eu vambora. Vambora, vambora, vambora sem demora, pra Pastoral da Criança, que já tá chegada a hora. Vamos lá! No programa de hoje, vamos conversar também com a Marister Guimarães, líder da Pastoral da Criança, na Paróquia do Divino Espírito Santo, Morada Nova, Diocese de Limoeiro do Norte, Estado do Ceará. Marister, o que a Dra. Zilda significa hoje para os líderes da Pastoral da Criança? Eu tive a alegria e a honra de conviver com a Dra. Zilda na minha missão na Pastoral da Criança. E falar dela hoje é falar de alguém que deu a vida para cuidar de outras vidas vulneráveis que precisavam desse olhar misericordioso de Jesus. A Dra. Zilda hoje continua viva na missão, na ação e no coração de todas as lideranças que, nesse imenso Brasil, continuam acompanhando e cuidando da vida das crianças, das gestantes, das famílias, através da missão da Pastoral da Criança. Seu legado, seu exemplo, seu amor permanecerá sempre vivo na ação e na missão daqueles que abraçam com amor esse trabalho tão bonito pela vida que é a Pastoral da Criança. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Vamos ouvir agora a mensagem de Dom Frei Severino Klasen, arcebispo de Maringá, Paraná, e presidente do Conselho Diretor da Pastoral da Criança. Então, nessa semana, a Pastoral da Criança festeja o aniversário da Dra. Zilda, médica, pediatra e sanitarista e fundadora da Pastoral da Criança. Ela nos deixou um legado muito importante, o cuidado da vida através do voluntariado. É sempre necessário recuperar a inspiração que levou Dra. Zilda à fundação da Pastoral da Criança. Por isso, hoje nós vivemos essa busca de recuperar o vigor, o entusiasmo, a alegria, a motivação da missão nesse trabalho tão importante e bonito. Continuemos a fomentar o cuidado, a mística da Pastoral da Criança. Que Deus abençoe e continuemos firmes na Pastoral da Criança. Sua missão foi a do bom pastor. Seu nome era Zilda, seu sobrenome era amor. A Dra. Zilda fez o que sempre falou: congregar mais pessoas para se unirem na busca de vida em abundância para todas as crianças e gestantes, idosos e famílias acompanhadas. E assim, com essas lindas mensagens e com essa bonita música, nós vamos chegando ao final de mais um programa Viva a Vida. Agradecemos aos nossos queridos ouvintes que nos deram o carinho da audiência. E fica o convite para que estejamos juntos no próximo Viva a Vida. Até lá, pessoal! Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Pastoral da Criança. Tá na Difusora? Tá ligado na primeira! Está começando o programa sertanejo número 1 do Brasil, Mundo Sertanejo. Os grandes sucessos da música sertaneja. Programa Mundo Sertanejo, uma verdadeira festa no seu rádio, a partir de agora. Te faça sofrer, arrumando outra para o seu lugar. Giba por aqui. Está começando o Mundo Sertanejo, o programa mais gostoso do Brasil, líder em audiência absoluta. Agora no seu rádio com muita coisa boa, tudo feito com muito carinho para você. E o telefone 619-9946-9827. Para você falar com a gente, muita energia positiva por aqui, tá bom? Para que seu dia comece muito especial. Hoje no quadro Matando a Saudade, daqui a pouquinho tem muita música gostosa, já já tem músicas que faz você viajar aqui no Mundo Sertanejo. Então continue ligadinho aí, tá? E bora de música! Música.